las nalgas de mandarín. E filmes de ano novo? Filmes de ano novo. Epá, para mim só há um, que não é filme de ano novo, mas tem uma cena de ano novo que eu não me esqueço, que é o Whatever Works do Woody Allen. Não sei se você sabe qual é o Tudo Pode Dar Certo. Tem, é coisa da quase 5 metros. Epá, tem lá um momento genial lá na passagem de ano que basicamente o Larry David pergunta a toda a gente, passa ali a meia-noite, toda a gente feliz, a gente a ver, contente, e o gajo pergunta àquela malta toda, a dizer, epá, mas o que é que vocês estão a festejar? O quê? Estarem um ano mais perto da morte? Vocês são estúpidos. E o pessoal, pronto, fica tudo com uma cara, é verdade, a gente e estraga a festa toda a gente, e eu, epá, não me esqueço dessa cena. Eu sinto filmes de ano novo, eu fui logo a cair. E depois há um, espera aí, eu lembrei-me agora de um, e por favor, estragar a noite a toda a gente, que é o Poseidon, não é? Que é o barco que se vira ao contrário. Isso também é passagem de ano, é capaz. É, sim senhor, muito bem, bem sacado. O Assalto ao Arranha-Céus também, não é? O Assalto ao Arranha-Céus não, o Towering Inferno. Towering Inferno 6, é muito bom esse. Como é que isso é em português? 174, uma coisa qualquer, deixa lá ver aqui. Isso também é uma festa qualquer, é de 74, sim. Inferno, exato, sim, em português, lá, a Torre do Inferno. Não sei se isso é passagem de ano, eu lembro, já vi. Não, isso é uma festa de abertura do edifício. É só uma festa, mas pode contar também. Mas o Poseidon, aquilo é a coisa pior que pode acontecer numa passagem de ano. É o barco onde tu estás. Mas qual Poseidon? Há para uns 3 ou 4 Poseidons, acho eu. O primeiro. 72, 2006, 2013, 2005, um gajo escreve Poseidon e MTV. Não disfartes, Pedro, estavas a falar do último que é o teu preferido. Com o Kurt Russell. Já nem me lembro. Eu até vi o filme e não achei muito mal. Já não me lembro. Só vi o Poseidon, o de 72. Está bem. Que é com o Gene Hackman. Eu por acaso acho que não vi o, sério, não vi o original. Eu só vi esse. 72, acho que é. Este é o original, não é o de 72, porque há dois. Há um que depois eles viram o barco. Sim, há um de 72. O de 72 é o que o Gene Hackman é. Pois. Esse não vi. Isto é uma merda de passagem de ano. É um gajo assim, molhadinho, que vai estar é chato. É chato, não é? Há coisas piores. É um bocado chato. A passagem de ano é mesmo aquela altura, é até me admiro não haver mais cinema de filmes passados na passagem de ano, porque é aquela altura ideal para polarizar qualquer coisa, porque está toda a gente, vai ser espetacular, toda a gente com esperança e de repente uma merda qualquer que lhes foda a esperança toda, neste caso, um barco virar-se ao contrário. E aí um filme que era com o Sean Connery, acho eu, e com a Catherine Zeta-Jones também, que era a passagem do milénio, também era porreiro, que era o Armadilha, capaz de ser. Que ela mamou na boca, isso é pá, não gostei nada dessa cena. É uma que ela faz assaltos, anda lá. Eu tenho ideia que tem qualquer coisa a ver com a passagem dela. Ela ainda estava boa. Era mauzinho de tudo, já não. Não, o filme é mais ou menos, mas ela pôs mamão na boca e ele está velho. Ela está habituada, então o gajo é casada com o Michael Douglas. Pois é. É isso, não é naquelas torres que tem aquela cena no meio, o gajo anda lá e não sei o quê. É o filme, é mais ou menos. Entrapment. Esse filme foi um grande sucesso na altura. Pois, tinha aquela cena da gaja a passar com a peidola no ar por cima daqueles raios lá. Sim, lembro-me bem disso. Para trás, mais uma vez, para trás. Pause. O Miguel lembra-se do Sean Connery em tronco, não, de certeza. Mas a gente lembra-se bem dessa cena. Não, aí o Sean Connery já não se espia. O que é que trouxe? Tá bem, e eu, pá, olha, o meu filme. Há um filme romantolas, que é o Amor Inevitável com o Meg Ryan. Sim, com o Tom Hanks? E o... Não. Não sei. Não é que o Tom Hanks não presta. Não, é o When Harry Met Sally. Ah, sim. Mas títulos em português, isso não existe, já te disse. O do orgasmo, sim. Mas isso é passagem de anos. Esse filme acaba quando o gajo vai lá dizer, não acaba aí, mas é quando ele vai lá dizer que gosta dela e não sei, é numa passagem de ano, tem uma cena, mas eu não gosto muito desse filme. Então porquê que trouxeste? Mas... porque tem essa cena. Depois há outro que eu gosto bastante, que é o Strange Days, Estranhos Prazeres, que é da Catherine Bigelow. Esse filme é na passagem de ano? É na passagem de ano. Esse é completamente passagem de ano, passagem, era do milénio e tudo. Para o ano 2000, aquilo é um futuro já assim um bocado fodido. A malta vende memórias uns aos outros, depois há para lá uma memória que tem um crime e não sei o quê. Pá, muito a porreiro. Com o Ralph Fiennes e a Angela Bassett, até um ganda, e a Juliette Lewis, Está muito bem, o filme é muito bom e recomendo vivamente. E depois há outro que vocês já me tinham dito há bocado que gostam muito, que é do Gary Marshall, do Pretty Woman, que é o New Year's Eve. E tem o nosso cantator, viram? Não é cantautor, é cantator favorito, que é o Bon Jovi. Bon Jovi Ah, entra também tem que neste. ver. Então é para ver. É Já que se isso morasse no aí. Jacuzzi. Caraças, estou aqui a ver. Eu tenho um filme que é o New Year's Eve e outro que é o Valentine's Day. Tem. E que Eu são tenho um muito. filme para cada É, o feriado. gajo é. Estou Não, depois dos feriados que sobram, tens O Amor Acontece, que encaixa em qualquer merda. O Amor Acontece é que é o que os portugueses ciganos. É isso, não Que é. Aurélie, Aurélie! E depois mamam-se da boca. É muito é? mal, meu. O Colin de Forte aí bate no fundo. Fónix. E o gajo chega a Portugal e é estrogloditas da Também Sé. não vi isso, estás a ver? Vocês veem muita merda, cara. Não viste o Claro Amor que não. Oh, Acontece? pá, isso é Agora impossível. vejo essas merdas. Desculpa, Vamos não viste o Amor Claro que não Acontece? vi o Amor Acontece, cara. Tu foste ver lá ao cinema à meia-noite? Poças. Certeza? Sozinho. Nada. Isso é um filme que entra uma portuguesa, né? Foi com o É o Luciano Diniz ou o que é, Tarzan. né? É Luciano Diniz. Não vi nada disso. Tá bem, pronto. É, Luciano Diniz, tem uma série de histórias, tem o Hugh Grant também. Vai dar agora, pô, podes Não, aproveitar, vai dar tchau. tempo. Põe a gravar. Põe. Se o Joaquim não tinha, tá fui lá, mas bem. ele não tinha, então não. Põe a gravar em LP. Mas a passagem de ano não é propriamente uma época cinematográfica, Não. tanto para ver como para fazer filmes, não É, foi pouco, é pouco Mas tu aproveitado. estavas a dizer que o Gary Marshall não tinha um filme de jeito, estava aqui a ver ninguém. O gajo tem aquele pela borda Olha, fora, faz-me que é o surpresa. overboard, que é engraçado. Com o Kurt Qual? Russell, cara. E com aquela loura. Goldie. É, pá, esse filme é mais ou menos Não, engraçado. Filme é engraçadinho. Eu dessa loura prefiro aquele que ela tem com o Mel Gibson, que acaba lá numa cena com os crocodilos e não sei quê. O Mel Gibson nem troco de Na corda certeza. bamba. Deixa lá ver. É para uma comédia com o Mel Gibson. Não se lembram? O gajo leva um tiro no cu e não sei Ok. Tens a contextualizar. Não, o gajo é mau, pá. O gajo fez o Diário da Princesa. Isto é um gajo complicado. Fez o Pretty Woman, né? E depois a partir daí, que é muito mais ou menos. Ah, fez o Frankie e Johnny, pá. Que é um filme Tá certo. com o Al Mas, tens, Pacino e a mas Michelle Pfeiffer. teres um gajo que o topo da carreira dele é o Pretty Woman, quer Diz dizer, muita coisa, não é? Complicado. quer dizer, do ponto de vista financeiro, é capaz de ter dado jeito. Está bem, 7 cavalos. Ah, e minha, vocês não 7 acreditam cavalos qual vai ser o novo filme dele? Estão preparados? Tarzan? Não, o Dia da Mãe. Estás a ver? É verdade, tens aqui uma das desenhas, ó pai. Isso é bom demais, para ser verdade, estás a falar sério. É bom demais, meu. 2016, eu Muito era especial nas nalgas do Dia da Mãe, já quando isto saiu. Só falta gajo fazer agora o Dia de Portugal das Comunidades de É bom.